58, Recife 350, chame Recife 12685, alterna 12545. 7, Recife 350, chama Recife 2085, 12545, 3258, boa noite. Boa. 170 graus, 099, o chame 6310. 7, obrigado, livre pouso. Azul 471, decolou 51, no controle 1208, bom voo. 208, grato, boa noite. Azul 4071, 1200, na Dayon. Azul 4071, contato radar decolagem, mantém um 360 após 2000, direto Leda. Sobe da 360, após 2000, direto Leda, azul 4071. Solo 53, direita no 219. Direita 219, obrigado. Paulo Salvador, boa noite, Oxené 6310, livrou na sua escuta. Boa noite, prossiga Alfa Juliette, portal 62, 6310. Alfa Juli, portal 6, obrigado. 224, qual a velocidade? 240. Oxa 6313, velocidade? 280 no momento. Na 6313, reduza para 2509. Reduzindo, 250, 6313. Passarei 2224, foi com a PRO 050 para o final do LS. 050 da frente, da presente, para o final do LS, está bem, gente. Paris 2224, vou com a PRO 055, tendo como limite o localizador. 055 é a PRO, limite o localizador da pista. A descida para? Descida para 12 mil pés com 1021. Paris 2224. 6313, reduza para 2109. Reduzir 2109, do CNR 6313. Para 2224. Consiga? Confirma para o magnético que está mantendo? 55, eu estou sem indicação de LS. Confirma? 055, eu estou sem indicação de localizer. Ok, gente. Estamos recebendo nosso equipamento aqui normalmente, o equipamento. Tá, eu tenho o glide, localizer não. Ok, gente. Informe quando receber a informação do localizador. Azul 4071, no chame Recife, 125, Natana 3325. É o pessoal está recebendo agora o lock. Ok, passaria do 2224 para interceptar agora o localizador, correr à direita, na proa 70. Se não recebeu o localizador, intercepte da magnética 101 de cima. Tá, agora ele acordou. Está interceptando já. Azul 4071, Recife 251, Lanterna 3325. Afirmativo, boa noite. Boa noite. 04000 pés, Lanterna 63 no 3. Lanterna 63 no 3, reduza para 1.709, nós, desça para 3.000 pés, 1021 ajuste. 3.000, 1.709. Passaria do 2224, complete LS, chame a torre no 862. Tá, tô chegando. 2224, boa noite. Baixa a travada, tem de fogo? Ah, tá, dois times do externo ainda contém recolhido. Gente, é forte com tem baixa travada e chame passando externo, o 2224. Já valeu. pista de Jukovic. 3-3, reduza para velocidade de aproximação, desça para 2.000 pés, autorizado LS, 1021, ajuste, reporte localizador. 200, 2.000, autorizado a reportar localizador, CNR 3-3. Sérgio Márcio Travado, passarelo 2224. Passarelo 2224, livre o pouso, na 1-0. O vento é 1-70 graus, 1-39. Gente. Módulo Flor Azul 4235. Boa noite, identifique, chegada bom, desça para 4.000 pés, 1-0-2-1 no ajuste. Oceané, Cicilio Antri, complete LS X Approach, contact the tower frequency 1-8-6. 1-1-8-5, Oceané, Cicilio Antri. Xené 6313, aguarda a pista livre, ou ajuste 1-0-2-1. Guarda no portal livre, Xené 6313. C2284 no solo 04, tá livre o táxi, Alfa Juliette, remota 14. Livre táxi, Alfa Juliette, remota 14, 2284. Oceané 6313, está livre o pouso, 1-0, vento é 1-9-0 graus, 8-9. Livre pouso, Oceané 6313. Em 118,5 para cópia. Tá. Mari, esse mantém a nível de voo 050. 1021, ajuste. 050, obrigada Mari. Boa noite, voo no 889. Está autorizado o Galeão, o nível é o 360. Prossegue pela Pedro Luna 0 até SMAP, após conforme o plano. A decolagem é da 1-0, com curva à direita, subida da El, após da El Leda, e após Leda, bridge, para interceptar a Zulu 10. O controle é 120-8, acione 5-0-1-0. Correto, cotejamento e chame pronto no portão 9, Lua 889. É 6313, no solo ao 06, tá livre o táxi via Alfa e chame antes da Juliette. Alfa vai chamar antes da Juliette, essa não é 63. Go 1604, is the ground? Go ahead, go 1604. Okay, contact on 118.6 for taxi. Okay, 118.6, hold on, go on. Okay. We have 3 hours and 26 minutes of endurance, ready to go. Okay, we'll go 1604. Clear tax via India. And report on rolling point runway 10, ready for departure. Altimeter 1021. Okay, Canada 1021, clear to tax via India. Hold first runway, holding point runway 10, call tower 118, go 1604. O Channel 6313 está autorizado a ingressar na Juliette. O portão é o 4. O Channel 6313. Para o portão 4, ingressando pela Juliette, 6313. Web6747, aguarde a cópia, Guarulhos. Fica na frente, portão, 6747. Ok, Google 1604, clear for takeoff, runway 10, wind is 170 degrees, 10 knots. Go 1604. Webjet 6747, cópia. Cópia, 6747. Está autorizado Guarulhos, nível 360, via Zulu no 6, até Belo Horizonte, após BH Trive e após Trive Poços de Caldas. A decolagem é da 10 com curva à direita, subida é a da El.

1208 controle, 5021 transponder. Tá correto, Ed 6747, chame pronto no portão 5. Maratão pronto. Bruno 889 está autorizado, chame táxi. Go 1604, go net 13, contact departure on 120.8, good flight, sir. 1208, go 1604. Control 1604, passing 1700.370. 1604, Skok, radar contact on departure. Climb maintain level 370, Momo departure. 370, Momo departure, go 1604. 3398, desce para radar 3000 pés. É o número 2 na aproximação, ajuste 1021, reporte localizador. 3000. Gol 1889, está com 9 e meia a bordo, 3 e 40, alterna Campinas. Sente, Gol 1889, chame no ponto de espera da 10 pronto para decolagem, o táxi pelo Pátio Índia, o Gol 1889. Pátio Índia vai chamar no ponto de espera 1889. contato 235, autorizado sinal LF, agora com a torre 1186. Boa noite, Azul 4235, avistado o tráfego, o ajuste está no 021, está livre o pouso na 10, o vento é 170 graus, 109. Voo no 076, desça para 4.000 pés. O ajuste altímetro 1021. 4.000, 021. Voo 1076. Sente o 1889, mantenha o ponto de espera. Autorizado sinal LF, torre 1862. 186 da 3398. Corrigiu. Voo no 076, desça para 2.000 pés, autorizado sinal LF, reporte estabilizado no curso localizador. 2.000, foi trás estabilizado no 076. Voo 1604. Contact Recife Center, frequency 126.85. Recife Center 126.85, go 1604. 310. Oxenemia 310, aguarde instante, cópia Recife, nível 350. Aguardando, obrigado, 350. Azul 4235 no solo ao 19, táxi autorizado. Via Alfa e Juliette, o gate é o 3. Alfa 3398, está livre o pouso na 10, o vento é 130 graus.